Eita porra, será que eu tô vendo deságio? Ou é essa música mesmo? Ó, batendo em pouco. Eita, molesta, bota no som pra tu ver. Calma aí, Magmoto. Ó, era tem 19, tá mó bebê. Vê se pode, quer se envolver. Ano passado eu saquei balde de água e bebê. Deixa eu cantar um pouquinho contigo, vai. Bora nós dois. Ó. Leite quente. Deixa eu cantar um pouquinho, meu amigo. Leite, tá bom, canta sozinho, vá. Eita, peraí que minha boca tá cheia de curso. Engoli. Potência.